Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade. Saudade. Dona Vika, eu nunca pensava que um dia eu ia tocar essa música pra você. Bora curtir a saudade agora, bora. A luxuosa. Todas as mamães que estão no andar de cima. Estou aqui, mamãe querida, para falar das mães que estão no céu. É pra você, mamãe. E quem tiver ainda sua mamãe, faça por ela. Curtir, bora curtir. Já vi homens muito fortes chorando a própria sorte com a perca. É pra você, mamãe. Como dói o coração. Ai, como dói. De filho que não tem mãe. Como dói o coração. De filho que não tem mãe. A mãe da gente ensina a gente a tudo fazer o caminho certo, ensina todos os filhos a aprender tudo na vida, as coisas boas. A única coisa que a mãe não ensina é a perda dela um dia. São obras-primas dos seus sonhos, as mais belas canções. Mas quando chega o grande dia, dizendo adeus, mamãe. Como dói o coração de um filho que não tem mãe. Como dói o coração de um filho que não tem mãe. Adeus, minha mãe. DJ Toninho. Mãezinha querida do meu coração. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Casota, bora casota. E recebi de você um adeus tão tristonho. Um abraço a toda a equipe aí do Rubi, saudade. Aí, galera do Big Som, saudade. Juntinho com a carroça aqui. Mas acontece. Meu amigo Carmo. Ele que é o papai do Gerson da Cairu. Alô, Gerson. Alô, Carmo. Meu parceiro Lelé do Vero Peso. Ao lado da sua esposa Dilma. Tamo juntos. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Na carroça. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Minha querida Jussi. Adeus, adeus. O Cleiton da Copper toca aqui no Ladino, valeu! Alô, cabeça branca! O grande empresário do Ju tá com a gente, o rei dos sapatos, o rei dos calçados, os nossos varejeiros para ali, valeu, varejeiro! Sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeita e me ama como eu sempre. Alô, Tatá, minha querida Tatá. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Meu parceiro Fábio da Cabenagem. Alô, Fábio. Minha vida se modificou. Linda como a madrugada, ela me olhava querendo falar. Nossa carroça festa aqui do lado, como sempre. Como a noite. Meu parceiro Cícero, Cícero Lanche. Ainda tão pura. Cadê Joana? Cadê Joana? Querendo me amar. Equipe Triton. Seus beijos, nossos luxuosos tops. Um abraço, meu empresário Aginaldo. Fala, Aginaldo. E em seus olhos eu vi acender. Bora, carroça festa. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Seus olhos eu vi acender. Sim. Búfalo do Marajó. Dali Torinho. A minha tentativa foi em vão. Eu sei. Pra querer ganhar seu coração. Empresário Charles, Hidráulica Belém. Confesso, fiz louco. Amigo Lailson. E a sua primeira dama. Meu casal de Lúcio. Obrigado pelo carinho, viu? Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. sabe um dia. A luxuosa da saudade. Luciano, dá uma chega, Luciano. Eu sou o Luciano. Dá chega aqui comigo, Luciano. Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Todo meu. Eu conheci um garotinho. É um gatinho lá da escola. Minha amiga Lolita. Ele olhou pra mim sorrindo. Um beijo pra você, Lolita. Porque ele já tem eles, nosso espetacular. Meu amigo Bola, o rei do abacaxi também. Deixa eu mandar um abraço com todo carinho. Minha querida, Nayara Venturini. Ela que faz parte aí da banda Brega Show. Aí daqui a pouco a gente vai tocar aí a música, o novo trabalho dela. Grande Venturini, minha querida. Nossa blogueira lá no Face. Um abraço pra você. O meu coração agora está perdido. Bora, Fernando! Juntamente com o Lé e a Dilma. Mas não tenho que chorar. Meu amigo Bigode, número peso. Eu não preciso o Bigode. Por isso. Minha motora de Lúcio. O que passou, passou. Um, dois, três, é. Preciso encontrar uma forma pra aí, Marlon. E recomeçar. GDP na área. A regra do jogo mudou. Já que não sou mais seu amor. Quero de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade, o meu parceiro de Engenilson. Amar o meu coração. Juntamente com toda a equipe. E pra recomeçar, aqui na carroça. Preciso. Alô, Genilson. Meu amigo Léo. Lá do Maná. Meu parceiro Léo, abraço. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me reerguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente, ama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. DJ Toninho. Eu não sei por onde começar. O meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge. Equipe Salpitel, meu amigo Júnior. Aqui do lado, meu parceiro Diego. Diego Bia. Alô, Xingue! Alô, Dilma! Eu juro. Alô, Diogo! DJ Toninho. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Dá-lhe, Toninho. Deixamos de fazer coisas pequenas, como manda flores ou poemas. Minhas carroceiras da saudade. Um beijo, menina. Alô, poeta! O dia a dia conseguiu. Alô, Chuchu. Aí, Chuchu. Fez um romantismo, se ligo da Nike. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Alô, Fabi. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Te amo. Preciso tanto de você. Não deixarei. Queria te amar. Alô, Gerson da Cairu. Lembrei, grande Gerson, sua esposa. Aí o seu papai Carmo. Lembrei, galera da Cairu. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone. Gato Jato, Eliane, Chacal, Carol, Silene, Chope Saudade. Sei que não é tarde para mim tentar, tentar, tentar te reconquistar. Alô, Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você égua do sol aos meus pés. Bora, Paulo. Mas nunca te humilhar. Atenção, garçonete Adriane. Trazer um balde aqui pro meu parceiro Cícero. Te tocar, o melhor Cícero, lanche da pedreira. Meu sonho, Cícero Lance. E realizar meu sonho, o sonho de alô, Léo. Com você. Bora, Léo, bora, Léo. Ser sempre real. Nós estamos sempre acordados. E a Bela e o Vera. Nós estamos por ti, eu vou aos limites de conquistar. Carroça. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Tudo é a paixão de um mortal. DJ Toninho. O homem é bom. Estou lhe escrevendo esta carta para dizer que estou indo embora. Não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acordar ao ler tudo. Vamos lá, filho. Que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências? Meu amigo camarão, o Thiago. Está bem. Aí o cabeção. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. Lula da Vileta. No fim você só sabe. Meu bolão, hein? Fala, coração. Fala, bolão. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta. Aí você olha pra ele ou pra ela. Nem mesmo saberei para. Você fala assim: tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Chiva carroça festa, cadê? Bora casota, bora casota, bora casota! Não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Bora Josias, bora Josias! Oh, baby, o nosso tempo é curtinho, ainda tem Josias, tem Tom. Bora começar a trabalhar, Josias! Tocar mais um pouco então. É tudo pra mim. É tudo pra mim. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode. Uhul! Olha meu casal de luxo, meu parceiro Claudemir. Alô Sara, da festa é festa sem limite. Só, a noite vai ser boa, que tudo vai rolar. Tu rola papo, é claro que elas vão estar. Fechou na Pororoca e no Calamaçu. O prega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Sonho rubi a tocar a carroça. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá pop sonho rubi a tocar. Ah, você vai fazer? Vem, menina, vem mexer. A carroça. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é um gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem, menina, vem mexer. Ela não é um gererê. Essa tem mais notas pra você. Ela não é o gererê. Alô, maluquinho! Não, chega aqui. Essa tem mais notas pra você. Teterurê, terurê, teterurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê. Eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. Uhul! E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. Jesus da Cairu! E vai, e vem, e vem. Velho papai Carmo! E vai, e vem, e vem. Aí o Diego, a Dani. Vai. O casal Sopitel da carroça. É nóis, Diego! Vamos lá, filho! O brega veio, o brega veio, ele veio pra ficar. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Quando toca o brega dentro, dentro de qualquer salão, a galera se levanta, é aquela confusão. Não importa se é branca, loura ou preta ou sarará. Meu amigo Tota da Pedreira, meu parceiro. A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. Quero dançar. Igo da Nike. Teu amor pra valer. Quero. Meu parceiro Jay Danilo. Empregado para. Lá de Coraci. A comitiva de Coraci. Olha, gente, falar em Coraci. Quero dançar. Tá chegando o forrozão dos solteiros e casados. Quero ver rebolar. Quem vai tá lá, Toninho? Carroça da Saudade. Até o sol raiar. Dançar com você, meu amor, pra valer. Quero ver rebolar o pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, meu amor, pra valer. Quero ver rebolar o pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Baia. Na Baby, sucesso pra dança. Grande Marcelo Light, Jéssica Luísa, lá de Coraci. Um, dois, três, já. Equipe Carroça é festa. Olha o hino, olha o hino. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar. Meu parceiro Jay Negro, saudade. Vamos lá curtir, meu velho guarda. É isso que interessa. Vamos lá dançar. Juntamente com o Bidu da Pedreira. Na Carroça da Saudade. É o patrocinador do Negro. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. Ele agita um povão, mexe com a galera. João Pé de Feijão. A Carroça é festa. Prepara aí o coração. A Carroça é festa. Bem, bem dançando, bem fazendo caqueado. Na Carroça da Saudade você faz esse gingado. Com Tom Máximo, Franjinha e o Didi. E claro, espetacular. Na Carroça da Saudade você não fica com a ponta. Vem dançar, a Carroça é festa. Vem curtir, a Carroça é festa. Vem dançar, a Carroça é festa. Vem curtir, a Carroça é festa. DJ Júnior Show! Cadê a Carroça Festa? Cadê, cadê, cadê? Sucesso! Bora, cabeludo! Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a Carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a Carroça é festa. Na Carroça da Saudade, de segunda a domingo, eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita um povão, mexe com a galera. Junto com a equipe, a Carroça é festa. DJ Toninho. Dançando, bem fazendo caqueado. Na Carroça da Saudade você faz esse gingado. Com Tom Máximo, Franjinha e o DJ Toninho. Na Carroça da Saudade você não fica sozinho. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, agora, agora. O maestro consagrado em aparelhagem do Pará. DJ Toninho. DJ Toninho. Libera o som e sabuga na saudade. Saudade. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. Agora, e você sorrindo, a luxuosa. Que pode ainda fazer bem melhor. Grande Renato! Renato Rei! Lá do Rei Nuclear! Cadê a patroa? E olha, gente, amanhã, segunda-feira, você que gosta de dançar, aquela saudade, a pedida amanhã é Via Show, viu? Alô, João, amanhã é Via Show, aquela segunda da ressaca. exuberância. Aí você vem e me dá um beijo. Luxo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Oh, oh, oh. Nem sei do que esse amor pode ser capaz. Oh, nem sei do que esse amor é capaz. Tati, meu... os nossos carroceiros sem fronteiras. Alô, carroceiros, nossa equipe sem fronteiras. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz. O seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Meu parceiro Carlinho e a Shirley. Oficina do Carlinho. Cadê a Bia, hein? Minha mãe é seu. Alô, Bia! Você já me é meu sargento hábil. É o quarteto, sempre. Uma vez você vai. Sempre aqui no ladinho. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Vai! Perca a cabeça e queimo em seu fogo. Eu sem juízo faço o seu jogo. Se transformando em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a carroça, a tentação. É que eu já sei como eu sou. Olha quem tá por ali. Do jeito que eu vou. Meu parceiro empresário Renato. Apaixonado. Lá do Tacacá do Renato. Alô, Renato! mergulhar de cabeça na emoção. Um abraço pra você, Renato. Entregando pra você. Tá, Cacá do Renato fica localizado ainda mais ali na Duque. O coração bem ao ladinho lá do Caixa Azul. Eu não tenho medo de amar. E aí, Renato? Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema Dino, o artista José Bandida. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do professor Jorda, o nosso gigante da carroça. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema. Atenção, Júnior, na portaria. Atenção, Júnior. Tudo é. Pera três aí pra mim, Júnior. Tudo é paixão. São coisas do coração. Os nossos máximos da saudade. Cadê ele? Saudade, saudade, saudade. E achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. E que a gente, os empresários da Ceasa, possa viver, Bete Coelho, e possa falar com um semelhante. O Wanderson, cara de pau, ter que morrer. Ele que é o motora da Bete, ou melhor, o cobrador da Bete. E crianças possam brincar, sorrindo cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, tentou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente, pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver, já possa semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças já possam brincar, sorrir e cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Você já foi despejada do meu coração. Uhul! Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. Meu parceiro Rafael, lá do Nino dos Controles. Não quero saber o seu nome nem seu endereço. Alô, testa! Agora cada um de nós vai para o seu lado. Nego Raiz é na área. Você tem toda a liberdade que eu já lhe dei. Amigo Gerson da Cairu. Alô, Gerson. Agora eu estou ao lado do Papai Carmo, aliviado. O homem da ponta. não tendo que perdoar tanto como eu perdoei. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Espetou carrinho. Cadê ele? Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Essa carroça é uma loucura, vou te contar, viu? Ficar gritando sem ter quem lhe acuda. É muito casal ioiô, vai e volta. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Nayara Venturini. Você já foi. É o nome da emoção. Meu coração. Fala da sua esposa, meu amigo Didi Renato. Renato Rei. Eu digo para todo mundo. Comitiva do Braga Show. Me conheço. Daqui a pouquinho tem um sucesso. Seu nome já foi retido. O Hulk. Do meu coração. Equipe cai na brecha. Não quero saber o seu nome, nem seu. Fala, Josias. Vai trabalhar logo, vai. Não fique esperando mais pela minha ajuda. CD do Franzinha já tá pronto, viu? Posso consertar. CD ao vivo do Franzinha. Que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Da saudade. É pura tecnologia. Luzes. Cores. E muito som. Carroça da Saudade. O show que vai ficar marcado para sempre em sua mente.